Ficheiro 35, página 224, capítulo 13. É anunciado um casamento. Sentei-me a uma mesa na taberna lá embaixo, a olhar para uma caneca de leite e a tentar conter os vómitos. Dougal olhara para o meu rosto quando desci, apoiada ao jovem cabo musculoso, e passou por mim a passos largos e determinados, subindo as escadas até aos aposentos de Randall. As portas e soalhos da hospedaria eram fortes e bem construídos, mas ainda assim eu podia ouvir vozes alteradas no andar de cima. Levantei a caneca de leite, mas as minhas mãos ainda tremiam demasiado para que conseguisse bebê-lo. Gradualmente comecei a recuperar dos efeitos físicos do soco no estômago, mas não do choque sofrido. Eu sabia que o homem não era meu marido, mas a semelhança era tão forte e os meus hábitos tão enraizados que me sentira inclinada a confiar nele e falei-lhe como teria falado com Frank, esperando civilidade, se não franca solidariedade. O que me deixava doente agora era ver esses sentimentos bruscamente virados do avesso pelo seu ataque perverso. Doente e amedrontada também. Eu vira os olhos dele quando se agachara ao meu lado no chão. Algo se movera nas suas profundezas apenas por um segundo. Desapareceu num relâmpago, mas eu jamais queria ver aquele olhar outra vez. O barulho de uma porta a abrir-se em cima tirou-me dos meus devaneios. As pancadas surdas de passos pesados foram seguidas pela pronta aparição de Dougal, seguido de perto pelo capitão Randall. Tão de perto, na verdade, que o capitão parecia estar a perseguir o escocês, e parou bruscamente quando Dougal, ao ver-me, estacou de repente no pé da escada. Com um olhar fulminante por cima do ombro ao capitão Randall, Dougal caminhou rapidamente para onde eu estava, atirou uma moeda para a mesa como pagamento e levantou-me com um safanão sem dizer uma palavra. Estava a empurrar-me porta fora antes de eu ter tido tempo de registar qualquer outra coisa além da expressão de cobiça especulativa no rosto do oficial inglês. Estávamos montados e a caminho antes de eu ter tempo de pôr as minhas saias volumosas em volta das minhas pernas e o tecido encapelava-se à minha volta como um paraquedas. Dougal permaneceu silencioso, mas os cavalos pareciam perceber a sua pressa. Íamos quase a galope quando chegámos à estrada principal. Perto de uma encruzilhada assinalada com uma cruz, Dougal puxou repentinamente as rédeas e parou. Desmontando, agarrou as bridas dos dois cavalos e amarrou-as frouxamente a uma pequena árvore. Ajudou-me a descer e desapareceu repentinamente no meio dos arbustos, acenando para que eu o seguisse. Segui o balanço do seu quilte pela colina acima, desviando-me conforme os galhos que ele afastava do caminho ricocheteavam, zumbindo acima da minha cabeça. A encosta estava coberta de carvalhos e pequenos pinheiros. Eu podia ouvir abelharucos no bosque à esquerda e um bando de gaios a grasnarem uns para os outros enquanto se alimentavam mais adiante. A erva tinha o verde viçoso do começo do verão, moitas robustas desenvolvendo-se no meio das pedras e atapetando o solo sobre os carvalhos. Nada crescia debaixo dos pinheiros, é claro. As agulhas formavam uma camada de vários centímetros, oferecendo proteção às minúsculas criaturas rastejantes que se escondiam ali do sol e dos predadores. Os cheiros penetrantes faziam-me arder a garganta. Eu já estivera em colinas daquelas antes e sentira os mesmos aromas primaveris. Mas na ocasião, a fragrância do mato e dos pinheiros diluía-se com o cheiro dos vapores da gasolina da estrada lá embaixo e as vozes dos turistas do dia substituíam o canto dos gaios. Da última vez que percorri um desses trilhos, o chão estava coberto de embalagens de sandes e de beatas, ao invés de violetas e flores de malva. Embalagens de sandes pareciam um preço bem razoável a pagar, creio, por bênçãos da civilização, como antibióticos e telefones. Mas no momento estava disposta a contentar-me com as violetas. Precisava muito de um pouco de paz. E havia paz ali. Dagal virou-se bruscamente para o lado, logo abaixo do cimo da colina, e desapareceu no meio das giestas. Avançando atrás dele com alguma dificuldade, encontrei-o sentado numa pedra plana ao lado de um pequeno lago. Um bloco de pedra, gasto pelo tempo, erguia-se, inclinado atrás dele, com uma figura humana fraca e indistinta gravada na superfície manchada. Devia ser o lago de um santo, pensei. Aqueles pequenos santuários, dedicados a um ou outro santo, pontilhavam as terras altas e geralmente eram encontrados em locais mais retirados, embora até ali restos de tiras de pano rasgadas esvoaçassem dos galhos de uma sorveira que pendia sobre a água. Promessas de visitantes que faziam súplicas ao santo por saúde ou uma viagem segura, talvez. Dougal saudou o meu aparecimento com um sinal da cabeça. Fez o sinal da cruz, baixou a cabeça e, com as duas mãos em concha, recolheu a água do lago. A água tinha uma estranha cor escura e um cheiro ainda pior. Provavelmente uma fonte de água sulfurosa, pensei. Porém, o dia estava quente e eu estava com sede, de modo que segui o exemplo de Dougal. A água tinha um gosto um pouco amargo, mas era fria e não de todo desagradável ao paladar. Bebi um pouco, depois molhei o rosto. A estrada estava empoeirada. Ergui os olhos, o rosto a pingar, para deparar com ele a observar-me com uma expressão muito estranha. Algo entre curiosidade e avaliação, pensei. Uma subida um pouco grande para o golo d'água, não? Comentei. Havia cantis nos cavalos e eu duvidava que Dougal pretendesse fazer um pedido ao padroeiro da fonte pelo nosso regresso seguro à estalagem. Consideravam-o um crente em métodos mais mundanos. Conhece bem o capitão? Perguntou repentinamente. Menos do que o senhor, retorqui. Só o encontrei uma vez antes e por acaso. Não nos demos bem. Surpreendentemente, o rosto severo animou-se um pouco. Bem, admitiu. Eu também não posso dizer que gosto do homem. Tamborilou os dentes na borda da pedra da fonte, pensativo. No entanto, é muito considerado por algumas pessoas, disse, olhando-me. Um soldado corajoso e um bom guerreiro, pelo que ouço dizer. Ergui as sobrancelhas. Não sendo um general inglês, não estou impressionada. Ele riu-se, exibindo dentes extremamente brancos. O barulho perturbou três gralhas na árvore acima de nós, que bateram as asas e levantaram voo, queixando-se com os seus gritos roucos. Você é uma espia dos ingleses ou dos franceses? Perguntou, com mais uma desconcertante mudança de assunto. Pelo menos estava a ser direto, para variar. Claro que não, disse irritada. Sou apenas a Claire Beauchamp e nada mais. Molhei o lenço na água e usei-o para limpar o pescoço. Pequenas gotas refrescantes escorreram pelas costas por baixo da sarja cinzenta do vestido de viagem. Pressionei o tecido molhado no peito e espremi-o, produzindo um efeito similar. Dougal permaneceu em silêncio por vários minutos, observando-me intensamente enquanto eu conduzia as minhas abluções aleatórias. Viu as costas do Jamie, disse ele repentinamente. Dificilmente podia ter deixado de ver, respondi com certa frieza. Desistira de tentar adivinhar o que ele queria com aquelas perguntas desconexas. Provavelmente dormia quando estivesse pronto. Está a perguntar se eu sabia que o Randall fez aquilo? Ou você já sabia? Sim, eu sabia perfeitamente, respondeu, avaliando-me calmamente, mas não tinha a certeza se você sabia. Encolhi os ombros, deixando implícito que o que eu sabia ou deixava de saber não era problema dele. Eu estava lá, sabe? Disse distraidamente. Onde? Em Fort William. Tinha uns assuntos a tratar com a guarnição. O funcionário sabia que o Jamie era meu parente e mandou-me avisar quando o prenderam. Então fui até lá para ver o que podia ser feito por ele. Pelos vistos não teve muito êxito, disse incisivamente. Dougal encolheu os ombros. Infelizmente não. Se fosse o sargento-mor que costumava estar no comando, Talvez tivesse conseguido salvar o Jamie, pelo menos da segunda rodada. Mas Randall era novo no comando. Não me conhecia e não estava disposto a ouvir o que eu tinha a dizer. Achei na altura que ele queria fazer de Jamie um exemplo, para mostrar a todos, desde o início, que não haveria misericórdia com ele. Bateu ao de leve na espada curta que trazia à cintura. É um princípio bastante legítimo quando se está no comando de homens. Ganhar o respeito deles, antes de mais nada. E se não for possível, ganhar o seu temor. Lembrei-me da expressão no rosto do cabo de Randall e achei que sabia o caminho que o capitão escolhera. Os olhos profundos de Dougal fitavam o meu rosto com interesse. Você sabia que tinha sido Randall? O Jamie contou-lhe? Um pouco, respondi cautelosamente. Ele deve ter uma grande consideração por si, disse pensativamente. Em geral, não fala a respeito disso com ninguém. Não consigo imaginar porquê, disse sarcasticamente. Ainda prendi a respiração sempre que chegávamos a uma nova taberna ou hospedaria, até perceber que o grupo se instalara para uma noite de bebida e conversa fiada junto à lareira. Dougal sorriu com cinismo, obviamente adivinhando o meu pensamento. Bem, não era necessário dizer-me, pois não, uma vez que eu já sabia. Passou a mão languidamente pela água escura, libertando vapores de enxofre. Não sei como é em Oxfordshire, disse ele com uma ênfase sarcástica que me fez estremecer ligeiramente. Mas aqui as mulheres geralmente não são expostas a visões como a de vergastadas. Já viu alguma? Não, e na verdade não quero, respondi incisivamente. Mas posso imaginar o que seria preciso para causar marcas como as que o Jamie tem nas costas. Dougal sacudiu a cabeça, atirando um pouco da água do lago a uma gralha curiosa que se aventurou mais perto. Nisso está errada, e perdoa-me dizê-lo. Imaginar é uma coisa, mas não é o mesmo que ver um homem ter as costas retalhadas. É uma visão terrível. Destina-se a quebrar um homem, e em geral consegue. Não com o Jamie. Falei com um pouco mais de veemência do que pretendia. Jamie era meu paciente e até certo ponto também meu amigo. Não tinha nenhuma intenção de discutir a sua história pessoal com Dougal, embora pudesse admitir, se pressionada, uma certa curiosidade mórbida. Nunca conhecera ninguém mais franco e ao mesmo tempo mais misterioso do que o alto e jovem McTavish. Dougal deu uma risada curta e passou a mão molhada pelos cabelos, alisando as madeixas que se tinham desprendido durante a nossa fuga, pois fora isso que me parecera, da taberna. Bem, o Jamie é teimoso, como o resto da família. São como rochas, todos eles. E ele é o pior. Mas havia um indisfarçável tom de respeito na sua voz, por mais que o quisesse esconder. Jamie contou-lhe que foi vergastado por tentativa de fuga? Sim. Sim, ele escalou o muro do forte, logo depois do anoitecer, no mesmo dia em que os dragões o levaram. Era uma ocorrência bastante frequente ali, não sendo as acomodações dos presos tão seguras como seria de desejar. Assim, os ingleses mantinham patrulhas perto dos muros todas as noites. O funcionário da guarnição disse-me que o Jamie lutou com todas as forças, a avaliar pelo seu ar quando o trouxeram de volta. Mas eram 6 contra 1, e todos os 6 com mosquetes, de modo que não levou muito tempo. Jamie passou a noite acorrentado e foi para o poste logo de manhã. Parou, procurando indícios de iminente desmaio ou enjoo. As vergastadas eram executadas logo de manhã, depois da parada, para que todos começassem já o dia adequadamente enquadrados no espírito do capitão. Havia 3 castigos para aquele dia e o Jamie era o último. Viu mesmo tudo? Ah, sim. E digo-lhe uma coisa, ver homens serem vergastados não é uma visão agradável. Tive a sorte de nunca experimentar esse sofrimento, mas imagino que seja terrível. Ver acontecer a outra pessoa enquanto espera a sua vez deve ser pior ainda. Não duvido, murmurei. Dougal anuiu. Jamie tinha uma expressão bastante sombria, mas não moveu um único fio de cabelo, mesmo ao ouvir os urros de dor e outros ruídos. Sabia que se podia ouvir a carne a ser dilacerada? Uf! Foi isso que pensei também, disse, fazendo uma careta diante da lembrança. Já para não falar no sangue e nas escoriações. Bah! Cuspiu, evitando cuidadosamente o lago e a sua margem. Revirou-me o estômago ver aquilo, e não sou de modo algum um homem fraco. Dougal continuou a sua história macabra. Chegando a vez do Jamie, ele caminha até ao poste. Alguns homens têm de ser arrastados, mas ele não. E estende as duas mãos para que o cabo lhe possa abrir as algemas. O cabo faz menção de puxá-lo pelo braço, como se tivesse de arrastá-lo para a posição. Mas Jamie livra-se dele e dá um passo para trás. Eu pensei que ele fosse fugir, mas em vez disso apenas tira a camisa. Está rasgada e imunda como um esfregão, mas ele dobra-a cuidadosamente como se fosse a sua melhor camisa de domingo e coloca-a no chão. Em seguida, caminha até ao poste ereto como um soldado e levanta as mãos para serem atadas. Dougal sacudiu a cabeça, admirado. A luz do sol, filtrando-se através das folhas de sorveira, marcava-o com sombras rendilhadas, de modo que parecia um homem visto através de um aparão. Sorri diante da ideia e ele anuiu com ar aprovador, achando que era a minha reação à sua história. Sim, uma coragem assim é extremamente rara. Não era ignorância, repare. Ele acabara de ver dois homens serem vergastados e sabia que o mesmo tratamento o aguardava. Decidiu apenas que não havia forma de escapar. A bravura no campo de batalha não é nada impossível para um escocês. Mas dominar o medo com sangue frio é raro em qualquer homem. Só tinha 19 anos na altura, acrescentou Dougal. Deve ter sido um espetáculo terrível, comentei com ironia. Admira-me que não tenha ficado mal disposto. Dougal percebeu a ironia e não reagiu. Quase fiquei, admitiu, erguendo as sobrancelhas escuras. A primeira vergastada arrancou sangue e as costas do rapaz ficaram meio vermelhas e meio azuis no minuto. Mas ele não gritou, não implorou por misericórdia, nem se contorceu para tentar esquivar-se. Apenas pressionou a cabeça com força contra o poste e ficou imóvel. Contraía-se a cada vergastada, é claro, mas nada além disso. Duvido que eu fosse capaz de tal, admitiu. Nem há muitos que sejam. Desmaiou no meio da execução e eles acordaram-no com a água de um jarro e foram até ao fim. Realmente abominável, comentei, porque está a contar-me isso tudo. Ainda não acabei. Dougal tirou a adaga da cintura e começou a limpar as unhas com a ponta. Era um homem meticuloso e exigente, apesar das dificuldades de se manter limpo na estrada. Jamie estava pendurado pelas cordas, o sangue a escorrer e a manchar-lhe o quilt. Não achei que ele tivesse desmaiado. Estava apenas demasiado cambaleante para ficar em pé naquele momento. Mas nesse exato momento, o capitão Randall desceu ao pátio. Não sei porque não estava lá desde o início. Alguns assuntos fizeram-no atrasar-se, talvez. De qualquer modo, Jamie viu-o aproximar-se e teve a presença de espírito de fechar os olhos e deixar a cabeça cair, como se estivesse inconsciente. Dougal franziu as sobrancelhas, concentrando-se implacavelmente num recalcitrante pedaço de pele na base da unha. O capitão ficou decepcionado por já terem espancado Jamie. Pelos vistos, era um prazer que tinha reservado para si próprio. No entanto, não havia mais nada a fazer por enquanto. Então, começou a fazer perguntas sobre como Jamie fugira. Levantou a adaga, examinando-a, para ver se a lâmina estava romba. Em seguida, começou a amolar o gume na pedra em que estava sentado. Deixou vários soldados a tremer nas botas antes de terminar. O homem sabe aterrorizar com as palavras, tenho de admitir. Isso é verdade, disse secamente. A adaga continuava a ser ritmadamente raspada na pedra. De vez em quando, uma fagulha fraca saltava do metal quando atingia alguma aspereza na rocha. Bem, No curso dessa investigação, descobriu que o Jamie tinha uma ponta de pão e um pedaço de queijo com ele quando fora apanhado. Com isso, o capitão pensou um instante, depois exibiu um sorriso que eu teria detestado ver no rosto da minha avó. Então declara que, sendo o roubo um crime grave, a penalidade devia ser proporcional e condena Jamie, naquele momento, a mais 100 vergastadas. Encolhi-me involuntariamente. Isso iria matá-lo. Dagle anuiu. Sim, foi o que o médico da guarnição disse. Disse que não iria permitir tal coisa. Em sã consciência, deve conceder-se 10 dias ao prisioneiro para que ele se cure antes de ser espancado novamente. Que gesto tão humanitário da parte dele, eu comentei. Em sã consciência, uma ova. E o que achou disso o capitão Randall? De início não ficou nada satisfeito, mas aceitou. Tomada a decisão, o sargento Moore, que conhecia um desmaio de verdade, desamarrou Jamie. O rapaz cambaleou um pouco, mas manteve-se em pé. E alguns dos homens presentes aplaudiram e deram vivas, o que não agradou nada ao capitão. Também não ficou nada satisfeito quando o sargento pegou na camisa de Jamie e a devolveu ao rapaz, embora tenha sido um gesto muito louvado pelos homens. Dagle virou a lâmina de um lado para o outro, examinando-a com um olhar crítico. Em seguida, colocou-a sobre os joelhos e olhou-me diretamente nos olhos. Sabe, é muito fácil ser corajoso, sentado numa taberna acolhedora com um copo de cerveja. Não é tão fácil, agachado num descampado frio, com balas de mosqueta zunir junto à cabeça e a urze a espetar-se no rabo. E é menos fácil ainda quando se está cara a cara com o inimigo, com o seu próprio sangue a escorrer pelas pernas. Imagino que não, concordei. Sentia-me um pouco tonta perante tudo aquilo. Mergulhei as duas mãos na água, deixando que o líquido escuro me arrefecesse os pulsos. Eu voltei para falar com Randall durante a semana, disse Dagle em defesa própria, como se sentisse necessidade de justificar a ação. Conversámos durante algum tempo e até lhe ofereci uma compensação. Ah, estou realmente impressionada, murmurei. Mas desisti diante do seu olhar furioso. Não, falo a sério. Foi simpático da sua parte. Imagino que Randall tenha declinado a sua oferta, não? Sim, foi o que fez. E ainda estou para saber porquê, pois não tenho visto oficiais ingleses serem tão escrupulosos quando se trata do seu bolso. E roupas como as de capitão são bastante caras. Talvez ele tenha outras fontes de rendimento, sugeri. Tem sim, de facto, confirmou Dagle, mas com um olhar penetrante na minha direção. Ainda assim, hesitou. Depois prosseguiu mais devagar. Voltei lá novamente para dar apoio a Jamie quando ele fosse castigado outra vez, embora não houvesse muito que eu pudesse fazer por ele nessa altura, pobre rapaz.